I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Brunão Day, começa agora a edição 67 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! A gente parou de fazer isso. Como você pode perceber, o único AE que você pôde ouvir é essa voz inconfundível. O AE presidencial! Presidencial, porra! Álvaro está de volta. Álvaro, antes de qualquer coisa, conte o seu paradeiro. Meu paradeiro? Sim. No atual momento? Não, onde você esteve? Você ficou um mês fora daqui. Pagaram o seu resgate? Sim, pagaram meu resgate. Na verdade, eu tive que pagar para ser resgatado, enfim. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro numa série de televisão que eu escrevi, enfim. É do concorrente, você não pode falar o nome? É da concorrente, eu não posso falar o nome, não posso entrar em detalhes, mas basicamente era uma comédia. E a gente estreia em setembro numa canal... Traidor, maldito, vamos mudar. Não, mas não é nem concorrente, acho que não vai ter aqui em São Paulo tão cedo, que é a TV Oi. Enfim. Mas depois a gente fala disso, mas é uma série divertida, engraçada, com o Gregório do Vivian, por isso que rolou aquele jabá. Exatamente, muito legal, parabéns pela entrevista. Tirando onda, podcast tirando onda. E tem uma notícia para você, sabe quem a gente podia ter entrevistado, a gente não entrevistou? Que a gente já entrega logo pro ouvinte? Diga. O diretor de X-Men 3. Ah, que bom. Legal, né? Brett Ratner? É. Por quê? Tava aí em São Paulo no evento do Terra, me ligaram perguntando se eu queria ir, e aí eu falei, pô, não pensei nisso. Aí quando eu desliguei o telefone, eu lembrei, caralho, podcast de cinema. Pois com é. Entrevista com o Brett Ratner, aí ia ser foda. Mas ele é um bosta mesmo também. É? Foda-se, Brett Ratner. Muito bem, então o Álvaro está presente. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, meu gentil. Hoje é minha vingança, porque eu fui azucrinado, eu fui esculachado, eu fui humilhado nesse programa por um mês. Eu tenho até uma história pra contar, que foi ridículo isso. Aí no primeiro programa que eu não vim, beleza. Aí tinha os dois, volta, Álvaro. Segundo programa que eu não vim, um. Terceiro programa, ninguém. Aí no quarto programa, também ninguém. Aí eu mesmo, como Jair, entrei no blog pedindo a minha volta. Não, eu mesmo entrei no blog, assim, me zoando. Assim, Álvaro, não precisa voltar, os caras estão muito bem, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí, de repente, entra uma menina que não percebe que sou eu, o Jair, né? Porque todo mundo sabe que eu sou eu. Não percebe. Realmente, o Álvaro é um merda, não precisa voltar. Me levou a sério. Aí a sorte dela é que eu esqueci seu nome. Cretino miserável. Mas, enfim, é isso. À minha frente, Léo Miranda. Oi. Você sucinto que ele... Toda a concisão. E ao meu lado, diagonal direito, diagonal. Em participação, maravilha. E mais do que especial, Borbis. Oi. Mano, vai falar um... Uau, uau, uau. Jesus, faz tempo que eu não falava isso. Beleza. Borbis, um ícone da internet brasileira. Foi banido do Twitter hoje. Mas a movimentação popular... Cara. Conta essa história, meu amigo. Então, eu não sei direito por que eu fui banido. Parece que foi porque eu contei o final do Harry Potter 6 no Twitter. Mas... E aí, tipo, suspenderam minha conta e a galera com o movimento popular, o Free Borbs, conseguiram liberar minha conta e depois virou Free Boobs e aí você sabe como vai acontecer. Mas beleza, tamo aí, já tamo de volta, tudo tranquilo. Pô, mas o movimento Free Boobs é mais legal. Pois é, então, acabou um, vamos pro outro, né? Pra ver se dá certo. O assunto do podcast de hoje é um assunto bastante constrangedor, porque é basicamente filmes horrorosos que a gente ama. Ou então filmes que só você gosta, que todo mundo fala mal, mas que você guarda pra ele um cantinho em seu coração. É ou não é? Justifique sua resposta. Maravilha. É isso aí. Antes de falar sobre isso, vamos aos recados e aos e-mails da semana. Muito bem, o primeiro recado, a presença do Borbis aqui hoje não é à toa. O Judão finalmente estreou na MTV. Que maravilha. Que beleza, que gostoso estar aqui. Agora vai, né? Porque depois desse tempo todo, esse ano começou mal, o ano... Aliás, hoje a gravação é o ano... 9 anos que o Judão está no ar. Hoje? Hoje? Hoje, exatamente. Olha só, gente. Você vê, né? A festa só no dia 8/8, por motivos óbvios. Mas estamos aí 9 anos comemorando, vendo pra MTV, agora vai. Legal, a MTV e todos nós aqui estamos muito contentes com a presença do Judão, um site tão legal que fala de um assunto que a gente tanto gosta, que é cinema e tudo que o serve, como quadrinhos, cultura pop, música, enfim. É muito legal, Judão. Certo, exatamente. É, não é? Já foi até o cinema, o Judão, olha só. Que beleza. É isso aí. É, bom, Borba, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sua presença aqui será... sempre bem-vinda. Como eu sou prolífico. Enfim, outros recados. Eu queria... faz tempo que eu não falo isso aqui, mas... hoje, quinta-feira, eu estive no Acesso, porque a galera tá ouvindo depois. Então, na quinta-feira, eu estou no Acesso. Não tinha falado isso aqui ainda. Fixamente, tem um quadro lá agora, toda quinta-feira, pra falar de cinema, das estreias da semana e algumas notícias. Hoje eu falei de Harry Potter. É, semana que vem, quem sabe sobre o que eu vou falar. Quem sabe se eu ainda estarei lá ou não, depois de falar mal de Harry Potter, mas enfim. Você pode ser banido do Acesso também? Pode ser banido do Acesso, como o Borbis foi no Twitter. E outro recado muito importante, que esse sim sempre está presente, é que o nosso e-mail é podcastdecinema@mtv.com.br. Mande críticas, sugestões, elogios, xingamentos, ofensas. Esse a gente ignora, né? Exatamente. Faça como essas pessoas. Primeiro e-mail de Vinícius Jordan. Fala Andei, fala Léo, podcast fodaralhaço. Não gosto de Harry Potter, li os dois primeiros livros, tipo, 7 anos atrás. Porém, estou pensando seriamente em voltar a lê-los. E claro, a Flávia Gazi, maravilhosa, dá um toque especial na parada. Ah, Léo, aí estão as outras 6 artes. A gente teve uma discussão aqui sobre quais são... as 7 artes, né? Não, não. Cinema é a sétima arte. As 6 artes para cinema ser a 7ª. É, isso aí. Boa dúvida. Vamos lá agora, vamos Vinícius lá. Jordan respondeu, não só ele, outras pessoas. Então, e cada um respondeu de um jeito, velho. Será que eu peguei o certo? Não, não, acho que não tem resposta certa. Porque não, tem sim, tem nos sim. Comentários, velho, eu li 3 definições diferentes. Não, essa eu acho que é a correta. É, acho. Todo mundo que mandou, muito obrigado pela ajuda. Então, segundo Vinícius, as 6 outras artes são música, pintura, escultura, arquitetura, literatura e coreografia. Coreografia é meio boiola, é, né? É meio esquisito. Cara, e o teatro? Não vou falar. Não. Escultura e arquitetura. Arquitetura tá. É escultura com prédios. É, e teatro. É escultura em larga escala. É. Não, tá furada essa merda. Tá completamente furada. Tirou isso da Wikipedia. É, provavelmente. Não, cara, né, cara? Puta que pariu. Bom, ele continua no e-mail dele assim. Para mim, o pornô deveria estar aí, a arte que eu mais fiz uso na vida. Que beleza. Aguarde. Ah, que maldade, pode ser cinegrafista, ser cameraman. Pode ser, que ele fique batendo punho em casa. Eu deixei uns cartões uma vez com o diretor de filme pornô pra ser câmera. Nunca me chamaram. Só te oferecendo papel em filme gay, né? Enfim, ele diz, manda um abraço, continue assim. Muito obrigado, Vinícius. É, o podcast Cinema Pornô está mais que confirmado com uma presença ilustríssima nesse estúdio. Segredo ainda. Eu tô tenso, eu sei quem é. E a palavra-chave é tensão. Tensão absoluta. Tensão, rapaz. Ou tesão? Tudo pode mudar com apenas uma letra. Né? Tudo vai mudar. Segundo e-mail de Maxwell Almeida Dias. Olá, pessoal do podcast, me chamo Maxwell e sou de Itabatã, extremo sul da Bahia. Primeiramente, gostaria de falar que me tornei um fã do seu podcast. Eu já sabia que o mesmo existia, porém só essa semana tive a curiosidade de escutá-lo. E realmente é muito bom, todos vocês estão de parabéns. É mais uma forma que encontrei para saber mais de cinema, que é uma das minhas paixões. É, aí ele continua aqui falando sobre o podcast que a gente fez de trilha sonora, lembrando do rock, que a gente não lembrava quem fez a trilha, lembra? Ele disse que foi o Bill Conti. Uma dúvida sanada, tipo, uns 6 meses depois. Muito obrigado. Timing legal, né? Timing é tudo na vida. Aí ele pergunta o seguinte, o que vocês acham de atores como Mickey Rourke e, mais recentemente, Seth Green se apresentarem no WWE, aquela empresa de luta livre americana? Isso pode fazer com que suas carreiras fiquem estagnadas? Cara, o Mickey Rourke, na verdade, ele não participou de luta livre, ele lutou boxe, né? Ele lutou boxe de verdade. Não, isso eu tô, não, mas é que agora, no, depois do lutador, ele foi pra uma luta. Ah, é? Não sabia. Contra, não lembro agora quem era o cara. Putz, não vou lembrar. Enfim, eles começaram uma discussão. Ah, vou bater em você, vou entrar não sei o quê. Ele tava, tipo, na plateia, assim, o Mickey Rourke. Só que no WWE tem uma... A história é gigantesca. Né? Não, são vários eventos, vai rolando. Tipo, demora meses uma história pra se desenvolver. E antes do... Tá, tem enredo, né? Pois, é sensacional, eu adoro. Cara. Aí tem o... Antes do Globo de Ouro, ele falou que ele ia lutar com um cara que eu acho que é o... Eu não lembro agora dele. Enfim. No dia, agora foi num dos últimos eventos, WrestleMania, ele tava na plateia, aí o cara entrou lá, começou a falar, ele... Aquela brincadeirinha, vem aqui, ele subiu no ringue, tirou a blusa, subiu no ringue, o cara foi pra cima, ele pum, deu um soco na cara do cara, desmontou e ganhou a luta, óbvio. Estamos falando do WWE, mas, meu, ele realmente lutou no WWE, mas ele era boxeador mesmo. Ele era boxeador mesmo. É, mó legal, né? No ringue, o cara tá de luta livre, ele monta, ele abre a... Depois de ser ator, né? Isso é engraçado, ele foi Sim. ator. É tipo o Elvis, que virou o Elvis e depois ele foi pra guerra, né? Pra Segunda Guerra. Você imagina você na Segunda Guerra Mundial, você japonês com a sua mira de sniper, aí você focaliza a cara do Elvis Presley. Meu, agora, deve ser difícil não focalizar com aquele topete e roupa brilhante, né? Imagina, todo mundo de uniforme verde fosco e ele lá, de lantejola e bottoms. Novo fácil, né? É, realmente. Muito bem, o Maxwell manda um abraço e diz que nós somos do caralho. Então, mas respondendo a pergunta dele, eu sou a favor, contanto que o cara não se machuque, porque senão vai ficar, daqui, sei lá, alguns anos vai estar todo mundo Stallone, né? Deformadaço. É, Mickey Hurk. Mais que Mickey Hurk não dá, né? Meu, é isso que é. Mas o que deformou ele não foi exatamente as pancadas, mas foram as agulhadas de Botox, né? Que pena. Mas é um grande ator e O Lutador é um filmaço, cara. Eu adoro esse filme. Muito bem, Alassi Evans, tá aí um bom nome, Alassi Evans. Meu nome é Alassi, moro em São Paulo, tenho 17 anos, vocês não acreditam, sim, eu perco meu tempo ouvindo o podcast. Aê! Que maravilha, eu quero elogiar também. É. A frase, meu nome é Alassi, é uma frase de cinema, né? Quem é que não vai dar atenção pra uma pessoa que chega e fala, boa noite, meu nome é Alassi. É tipo não a chave Alassi, universal. É Alassi. Alassi. Alassi. Alassi é ainda melhor. É. Alafildes. O Mussum diria Alafildes. Desculpa, Alacides. Alacides. É, ela continua. Fazer o que é o melhor que se tem quando o assunto é cinema? Não estou puxando saco. Adoro você, Léo. Adoro você, Ondei. Beijos, me liga. Não vou te ligar. Deixou Sou Potter mania. Não. Sou Potter mania, que estava esperando muito que vocês falarem, que vocês falassem de Harry Potter. Tenho as faixas do podcast de cinema no meu MP3 e sempre ouço ele na sala de aula. Fico rindo sala à toa. De aula? Como assim? Isso é bem comum, sabia? Porque tem gente que me fala que ouve podcast na sala de aula. Sério? Beleza. É educação do nosso Porra, país. Então vamos tomar uma atitude agora responsável. Por favor, silêncio, segundo. Volta pra aula, filha da puta! Presta atenção! Presta atenção! Desliga essa merda! Vai estudar, vagabundo! Vai não acabar que nem a gente aqui, fazer podcast de cinema! Vai ganhar dinheiro, seu merda! Vai ser engenheiro, advogado, médico... Ela disse que fica rindo à toa e quase já foi expulsa da sala porque meu professor pensou que eu estava tirando o sarro dele. Depois disso tudo, apresentei o podcast pra ele e adivinha, ele adorou! Então, mas não apresenta só pro professor, apresenta pra sala inteira. Exatamente, né, cara? Especialmente pras suas amigas. Enfim, vou continuar ouvindo os absurdos de vocês que não são nada ruins. Quanto mais promíscua, mais pontos com a gente. As amigas. Tudo é questão de pontos na vida, né? A gente tá distribuindo pontos. A Paula Seixas mandou um e-mail gigante aqui, vou tentar resumi-lo. Léo, Bruno e Flávia. Olha só, eu fui substituído. Olha. Tudo bem com vocês? Primeira vez que ouço o podcast, achei bem legal. Até que vocês me fizeram rir. Fazendo comentários inúteis, o Bruno tem uma voz impressionantemente nerd. Com todo não respeito, uma voz né? Nerd, beleza. Ah, pois para isso. Com todo respeito, tá? Eu acho sexy de um jeito estranho. Aí sim. Aí é. E a Flávia é a mulher dos sonhos do meu namorado. Esse meio tá esquisito. Nossa. Tem um, como é que se chama isso? Será que é um pseudônimo da troca aí. O swing. Né? Não. Será que não é um pseudônimo da Flávia, não? Escrevendo aí, querendo te passar uma cantada. Acho que não. Continuando. Ele é um big nerd dos games, principalmente RPGs, e eu não. Mas tudo bem, eu me conformo e qualquer dia mando outro e-mail pedindo o telefone do Bruno Ondei. Brincadeiras à parte, tudo bem, a gente entende que é uma brincadeira. Os comentários da Flávia foram bons de se ouvir, críticas fundamentadas por quem lê os livros são sempre um alívio, nos casos os livros do Harry Potter, obviamente. Sim. A única coisa que eu humildemente achei que faltou foi você, Flávia, ressaltar a profundidade da série do final do terceiro livro até o final. Como o sétimo deixa de ser uma leitura infanto-juvenil e a evolução crescente dos personagens e da própria história. O Borbis também leu, né, os livros. Todos. Eu vou ler, comprei os 8 livros do Harry Potter, cara. Nossa, tem muito prazer na vida, né? Você, R$80, cara. Barato, né? Olha o merch de graça, né? Pois é, velho. Eu paguei 80 em cada um, que eu comprava tudo no lançamento. Então, é inglês, né? Pois é. Mas, cara, R$80 pra um negócio que não vale nada é meio foda, né? Caro, vai. É, também acho. Não, pera lá, não é que vale nada, tem o seu valor, vai. Enfim, não sei, eu não li ainda, mas vamos ver. Eu espero que tenha, na verdade. Aí ela continua falando aqui o tanto que a série é legal, que envolve sacrifício e blá blá blá blá blá blá blá blá. Eu vou saber disso quando eu ler. O Borbio já sabe. É um livro excelente, Bruno, pode ler, não vai se arrepender. E se não se aprofundar, pelo menos vai se divertir. Tinha muito que comentar isso, tinha mesmo. Tomara que vocês leiam meu e-mail no próximo podcast ou no pornô, que por sinal tem que acontecer, vou rir horrores. Enfim, ela continua, manda um beijo, boa sorte pra gente, um beijo pra você também, minha querida Paula Seixas, podcast pornô vai acontecer, já falamos isso. Sim, hoje. Sim, são 69. 69. Aliás, essa foi que falou do troca-troca no começo. Foi, é. Que é o pornô. Você ligou os pontos, sim, né? Tô só pontos. É engraçado que esses comentários vieram no programa sobre Harry Potter, né? É verdade. Imagina que não rolou pornô mesmo, né? Tipo, eu tô morado, tô quer voltar? Vai só bater pra todo mundo. Muito bem, o último recado aqui do nosso querido Geraldo Valadão, que agora ele assina como Geraldo O Valadão. Ele já mandou e-mails melhores, mas eu vou ler esse, enfim. Meus camaradas, tentei me segurar para não ofender a graciosa Flávia Gazi, porém preciso expressar minha imensa repulsa por este livro e filme infanto-juvenil chamado Harry Potter. Apoiado! Fazer 7 filmes sobre ele é um tremendo exagero, pois é sempre a mesma história. Sim! É, são 8 filmes, bem lembrado. O Harry isso, o Harry aquilo, o Harry, oh meu Deus, o Harry. Chega ao ponto de encher o saco de ter que ver uma vez ao ano a cara do Daniel Radcliffe, todo estressadinho, cheio de afetações. Toda a saga do Harry Potter poderia sim ser feita em apenas 4 filmes. Ou 1. Como assim, apenas 4? Ele tá muito bravo que foram feitos 7, mas ele acha que daria pra fazer 4. Tudo bem. É, mas isso muda, essa opinião pode mudar se ele começar, ao invés de pensar de ver o Daniel Radcliffe, ele começar a ver a Emma Watson. A evolução toda da Emma Watson, a ideia muda. Você começa a se interessar mais. Caralho, pode crer. A Emma Watson. Da pedofilia ao pornô. Pois é, mano. Caralho, da pedofilia ao pornô, filmes. Caralho, genial. Eu também tô contigo. Eu nunca vi nenhum dos filmes, mas a mulher, aquela mulher que era garotinha, era incrível. Tá incrível, é, tá, cara. Que saúde. Mas aí você se sente meio culpado vendo os filmes antigos. Ela ainda era criança. E aí você fica vendo aquela criança pensando... É, ela vai fatalmente se tornar uma garota gostosa. Não, no sexto filme aparece ela com um puta decote. Tipo, você fala, não, não é possível, eu não tô vendo isso. Você anote quer aí, Léo, assistir é. O sexto filme. Eu não assisti aí, o sexto filme tá garantido. Mas na cena do baile, né? Na cena do baile. Mas mais é fácil procurar só a cena do baile. Opa, tamo junto. É. YouTube agora. Mas mas esse é um processo universal que já aconteceu também com o Professional. Com a Natalie Portman, é verdade. Natalie Portman, porque eu tenho amigos traumatizados e se descobriram libertos do trauma quando descobriram que a mulher realmente era gata depois. Depois é, de as velha, pessoas né? crescem, né? Natural. É, graças a Deus. Cara. Tem outra também, a Anna Paquin, que ganhou o Oscar por o piano. É. Não lembro agora com os dois, e agora tá mostrando o peitinho toda hora no True Blood. É verdade. É sério isso? E aliás, belos peitinhos. Pois né? É, né? É. Bem. O Geraldo Valadão, que nos proporcionou esse momento tão... Fico muito feliz. Continuando o recado dele, um grande abraço pro Bruno Bossa, pro Léo Bigode de Harley Davidson. Como é que ele sabe que seu bigode é do seu perfil, né? Tem algumas fotos no site. E especialmente pra Flávia Apaixonante Gazi. Desgraçado vai chavecar a Flávia Gazi, usar o nosso podcast pra chavecar a Flávia Gazi. Olha que coisa feia. Pois ou é. Não também, né? Ah, fortalece a menina também, né? Só a gente tá se dando bem, a gente pega ninguém. Né? A teoria a gente se dá bem. Né? Muito bem, esses foram os e-mails da semana. Vamos falar sobre filmes horrorosos. Ah... Antes de começar a falar sobre os nossos filmes amados por nós mesmos e odiados pelo resto da humanidade, eu perguntei aqui no Twitter qual que é o seu filme ruim predileto, né? Pedi pra cada um confessar o seu pequeno pecado cinematográfico. A Mona Silva diz: gosto de bater ou correr em Londres. Meu Deus. Que eu acho muito ruim, mas assisto toda vez que passa na sessão de sábado. Esse é muito ruim mesmo. É tipo uma máquina mortífera tosco, assim, né, velho? É horroroso. O R. Pedrosa Neto: tenho vários pecados, mas meu maior é o filme da Bjork, Dançando no Escuro. Ninguém entende como eu posso gostar desse filme. Esse filme é muito querido pelos fãs de Cinema Cabeça e do Lars von Trier. Eu gosto desse filme. Eu não gosto nem um pouco. Eu gosto, mas, cara, é sempre assistir esse filme e chorar durante alguns dias, ficar deprê. É, porque eu perdi meu tempo vendo isso. O Gui Romero: eu gosto de O Rei da Água. Anna Sandler como débil mental é foda. Todo o politicamente correto desse podcast. A Sarah Villarin: Beetlejuice, Attack of the Killer Tomatoes and the Blue Lagoon. Cara, ela falou Beetlejuice. Beetlejuice é demais. Beetlejuice é muito foda. Tesouro Suco. É, exatamente. Agora, o Ataque dos Tomates Assassinos é realmente uma merda. Ah, mas é merda foda, mas a gente gosta. Tem aquela coisa. É igual o Zério, aqui tá falando que os dele é Fome Animal e Evil Dead, dois filmes que eu também adoro. Sim. Mas esse cinema trash, mas da melhor qualidade, né? O Avelar Blitz diz: ondeia lamentável, mas meu filme predileto é Turbulência. Nossa, cara, esse entendeu o espírito, velho. É, esse entendeu o espírito. O Nicolas Vargas, meu chefe, diz: o paizão. Nossa, obrigado a concordar com ele, velho. Eu também gosto desse filme. E eu vou parar no recado do Hilário, que me revoltou desde já. Magnólia. Cara, Magnólia é ruim aonde, cara? Magnólia é um dos melhores filmes da história. Cara. É meio tenso, é uma declaração tensa. Nossa. Melhor da história, o filme que chove sapo vai tomar no cu, né? Porra, cara, mas você entendeu o simbolismo, né, cara? O simbolismo chove da parada. Chove sapo, velho, na parada. Precisa dar chuva de sapo, precisa chover sapos para as pessoas entenderem. Isso que o diretor quer passar. Porra, se tivesse raro acontecimento no brinco, agora sapo, a profundidade está no anfíbio, sacou? De alguma maneira. Sapo é anfíbio? É, né? Mas por enquanto é. Com o Tom Cruise ganhando prêmio. Não, o Tom Cruise ganha prêmio, mas sério. Cara, mas a atuação do Tom Cruise é maravilhosa. Não, no filme. E eu não gosto do Tom Cruise de forma geral, mas em Magnolia ele tá brilhante. Gosto do filme, eu só não gosto dessa sua declaração. E só não gosto de concordar comigo. É, exatamente. Eu tenho esse exercício que é muito particular. Vamos lá, então quem começa... entregando o seu filme ruim predileto, o filme que só você gosta. Bom, Léo? Vamos lá, porque esse aqui, toda vez que eu falei, eu ouvi muitos xingos. Eu adoro Torres Gêmeas. Aí, que beleza. Bom, então você primeiro dá os seus argumentos e a gente rebata. Mas então, cara, Torres Gêmeas é um filme de 2006, do Oliver Stone. Os americanos ainda estavam naquele trauma, né, de pós 11 de setembro e tal. Foi um dos primeiros a tratar o tema no cinema. É, foi um dos primeiros a sair, assim. Ele foi quase paralelo com aquele voo... 93. Esse 93. Sim, é um filme maravilhoso. Mas aí, o Torres Gêmeas, eu acho legal. Uma que eu gosto do Nicolas Cage de forma geral. Que legal, que bom. E outra coisa é que, assim, ele trata dos perdedores mesmo da tragédia. Ele não pegou, falou: ah, vou fazer a história de um bombeiro que salvou uma criancinha dos escombros, sabe? Que correu entre os prédios fumegantes, entre os escombros, e pegou alguém pela mão e no glorioso dia 12 de setembro salvou uma pessoa. Não, ele fez um cara que se fudeu o tempo todo, tá ligado? E tava na merda, etc. E apesar da principal crítica do filme é que ele é muito patriótico, eu acho que não. Eu mesmo, como brasileiro, eu vi que foi um filme pé no chão. Não tinha aquela coisa mas de, não ó, tem como, não como ser somos patriótico, heróis. Não, não é um filme heróico, não, entendeu? Não, é fosse, isso que eu acho, né, legal. Se fosse patriótico, daria até pra entender, devido ao tema que, né, pesado pro povo americano, né? Mas, um trauma gigantesco, então, né, é isso que me faz gostar tanto dele. Que ele, apesar desse trauma, o cara não se rendeu a isso. Né? É, Oliver Stone, então. Ele, não, mas aí ele tá, não se rendeu... Isso eu concordo, mas aí você vai ver um filme que é... Não, o filme basicamente é uma tela preta. Aí você tem um ponto no canto superior direito, que é o Nicolas Cage. Um pontinho de claridade e um pontinho de claridade lá embaixo, que é o amiguinho dele, que é seu nome agora. E é isso, né? E os dois falando. Exatamente. Né? É isso que é chato. Não, e outra, né? Do Oliver Stone, você espera que ele... Eu, pelo menos, esperava que quando ele fosse abordar esse tema, era até... previsível que o Oliver Stone abordasse esse tema. Ele é um cara que adora abordar esses temas que dizem muito ao povo norte-americano, mas de forma crítica, de forma ácida, né? E é tudo que ele não faz aí. Tudo que ele faz é... Porque todo mundo sabe que os ataques às Torres Gêmeas não aconteceram por acaso. Né? Não dá pra... Mas peraí, cara. Assim, não, aí eu entendo aí que seria um extremo oposto que não dá pra esperar de um norte-americano, que é ele... Ou o Michael Moore, até dá pra esperar. É, do Michael Moore até pode ser, mas assim, que é o cara assumir a culpa por, sabe, por aquilo que ele se sente vítima. Então, mas aí que tá, o assumir a culpa não é necessariamente o cara falar, ó, isso aconteceu, porque, por exemplo, você pega o exemplo do Voo 93, ele não é um filme político, não é um filme que se propõe a apontar culpados, ele retrata também um momento específico daquele dia... Mas de uma forma brilhante, que você fica preso na cadeira. Não, que... Eu já acho que não, porque ali teve uma coisa de, sabe, endeusar. Ai, que nobres compatriotas que se sacrificaram em prol da Casa Branca. Não, mas não é isso, cara. Você preferia que aquele avião, justamente aquele, tivesse acertado a Casa não, Branca. Não, só que o filme não mostra que eles se sacrificaram. O filme mostra que eles tentaram pegar o controle do avião e aí... Nessa briga o avião foi e caiu. Não foi tipo, vamos se matar. E outra, né, cara, se você sabe que você vai morrer e você pode morrer sozinho ou morrer levando 1.000, você vai morrer sozinho, né? Sei lá, eu Sim. pelo menos penso assim. Depende, se fossem 1.000 árabes, eu acho que eles iam escolher diferente. Que é o princípio do terrorismo, né? Aqueles árabes iam morrer, mas eles iam tentar levar 1.000 ou 5.000, que foi no final das contas, eles iam ter as virgens no... É verdade, tem tudo isso. Não. O que o pessoal não faz por virgens, né, cara? Mas então, cara, eu gosto do Torres Gêmeas por causa desses fatores. E outra coisa, que o cara não ficou... As imagens das torres sendo atingidas, por exemplo, e tal. Até tem. Não, isso realmente... Até tem, mas eu gosto disso. Eu gosto do cara não ter glorificado a violência nesse ponto, que era um ponto sensível, realmente... Pessoas morreram de verdade, não era um filme de zumbis em que você pode glorificar a violência, porque ninguém se machucou. E aquela cena é muito cinematográfica. Já foi do avião. Ao vivo, é. Exatamente. É. Ao vivo na televisão. Não precisa mais usar, já fez o que tinha que fazer. Ele repassou ela como se... E todo mundo já viu 1 milhão de vezes. Ele repassou ela como as pessoas vendo na TV. Só isso. E eles mostraram também lá dentro, né? Exatamente. Lá, pessoal. Lá embaixo. No... E eu acho legal também... Tudo bem, eu concordo com vocês que o filme ficou um pouco arrastado depois que as torres desmoronaram, tal, que era mesmo, né, tela preta com alguns pontinhos luminosos e tal. Mas antes disso, o filme tem até uma dinâmica que eu acho muito legal, que todos os personagens não sabem direito o que aconteceu. E aí fica aquela, pô, acertaram uma torre. Não, acertaram duas. É um atentado terrorista. Não, só um avião bateu lá. Eu acho um filme que ele realmente daria pra ser pior, mas não me diz nada, não me comoveu, não me tocou... No meio da exibição, eu já não dava mais aguentando ficar sentado no cinema. Eu queria levantar, tchau, beleza, já sei o que vai acontecer, já sei o que aconteceu. Porque eles não deram nada de novo. É. Bom, acho que essa não era a proposta do filme, dar algo novo, a não ser o ponto de vista. Então, mas acho que o ponto de vista, eu acho que eu vi muito desse ponto de vista, já tinha visto. É esse que é o problema. Tipo, no um ano do... Quando fez um ano, em 2002, era o que você mais via. Eu queria ver uma outra coisa, como foi no Voo 93. Ali deu uma outra visão ali. Mas enfim, também. Entendi. Vamos lá. Próxima vítima. Álvaro. Eu vou começar pegando leve, tá? Rock 4. Rock 4, Rock Balboa, se veste em salão, enquanto o cara 3 vezes maior que ele, que é o Drago. Mas, cara, esse filme eu sou obrigado a assim... Eu gosto também. Você gosta dele? Ele é ruim. Ele é, é... Mas ele é foda. Não, ele é um filme massacrado pela crítica, né? De forma geral, ele é considerado o pior, ou o segundo pior rock de todos, né? O quinto, que é o... Não, então, é então aumentarem. Qual que é rock, com exceção do 5? Isso é muito ruim mesmo, o cara foi buscar. Mas qualquer rock todo mundo gosta, cara. Rock é meio que uma unanimidade. É, assim. Tá, mas isso aí, então puto, acabei ofendendo o rock em vez de ajudar. Então pula a minha vez, calma. Não, não, então vou botar dois filmes então. Então vai. Que também é outro meio peido na farinha que eu vou botar. Que é o Batman 2, com o Danny DeVito, do Tim Burton, com o Pinguim. Vai se fuder, velho. Cara, também tem admiradores. Não, também eu acho legal. Eu gostava desse filme. É legal. Eu gostava desse filme até os dois últimos. Agora eu odeio, cara. São outras coisas. Não dá pra odiar. É outra coisa. É outro tipo. Uma coisa que dá pra se odiar, independente de qualquer coisa, é tipo... Batman e Robin. Aí não tem jeito. Não tem, mas esse daí eu não conheço uma pessoa que defenda. Então. Aliás, nem o próprio diretor, o Michael Schumacher. Nem entre nós. Os extras, ele próprio, Lopro, o George Clooney, né? Vive tirando barato. Sensacional. Agora, por que a cabeça das pessoas se ilumina depois, né, cara? Porque o tempo de filmagem é longo, assim. Sei lá, são meses filmando. É mais um filme desse tamanho, né? E entre pré-produção, produção e pós-produção, é tempo pra cacete. Sim. E nesse tempo gigantesco, em nenhum momento ele pôs a mão na consciência e falou: acho que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, né, velho? É estranho. E eu tava todos hipnotizados por Era Venenosa. É. Aquela cena é maneira. Ah, o Matheus tá gata. Nesse aí filme. Depois ela tá ultra gata, ela aparece, aqui veio uma piada de escroque demais. Que depois que a Matheus acabou de aparecer, cara, pagar o bundinha, tem uma coisa linda, sensacional, e de repente vem o Bat e faz aquela piada do Bat cartão de crédito. Caralho, aquilo é uma ofensa, né, cara? É, tipo, Bat cartão de crédito? Então, mas você quem tá defendendo o Batman aqui? Não, não, mas não? Eu quero fazer um exercício de imaginação. Quem é a financeira que criou o Batman? Qual que é a bandeira? É, que só tem um puto de um cliente, o Batman! É sério? Não é nem Bruce Wayne, é o Batman. É o Batman, né? Sacou? Quanto esse filho da puta que ele vira, sacou? E ponto fidelidade, porque sozinho ele sustenta a financeira do Batman, cartão de crédito. Cara, é muito bizarro isso. Pensa por um senhor, bizarro. Mas pensa só. Ele realmente deve ganhar milhagem pra caralho se ele parcelou, sabe, Batimóvel no cartão de crédito. Tudo no cartão, é malandrão. Fudeu, né? Aí o Coringa rouba a conta, a que fatura. Chega na casa do cara, fatura e descobriu quem é. Endereço, como fabrica, quem compra. Usados. É foda, né? Usados de compra. É foda. Mas enfim, só uma parte aqui. Eu já que terminei os dois shows, porque eles não são tão visivelmente ruins assim, mas eles são bem ruizinhos. Mas eu gostaria de defendê-los. É de leve, assim, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Você gosta? Eu gosto. Eu também. Puta, cara, eu achei esse filme uma... Eu amo. Meu, eu também não amo. Coisa é assim, mas eu acho que parece que todo mundo odeia. Eu tenho odeia. Problema com hipérboles. É que como todo mundo odeia e eu gostei do filme, eu achei legal a ideia dos ETs. Cara, todo mundo fala mal. É. Mas assim, uma coisa que Indiana Jones tinha como premissa era não ser tão forçado. Era forçado, mas vai, é fazível. Agora, o que é fazível? Uma arca que você abre e sai fantasmas? Não, assim, tem a sua licença poética, mas, por exemplo, a cena do cipó, não, que o cara vai perseguindo o carro numa autoestrada aberta no meio da floresta amazônica. Cara, aquela cena, velho, assim, eu acho que nos três primeiros filmes essa não aconteceria algo assim. Explica com duas palavras, meu amigo. George Lucas. É isso Lucas. Que eu ia falar agora. Eu ia falar isso, cara. Isso é George Lucas. É, velho. Duas porque ele, com certeza, filme. Na época dos primeiros filmes, ele quis fazer. Mas não deixaram. Com certeza. É. Mas não deixaram. Ou fazer. Não tinha tecnologia, que nem Star Wars. É. Largaram a nova trilogia pra ele. Pronto. Se ele pudesse, o Jar Jar Binks tava lá no episódio 4. Tava, tranquilo. É só ver, tem uma foto que surgiu agora, tipo, ele no, nas primeiras... Uma foto dele no set do primeiro filme, dos primeiros... Todos as naves, tudo. Puta cenário montado atrás, agora novo é a tela verde. É isso, é o George Lucas. É. Seria igualzinho se fosse naquela época. É. Tem duas coisas nesse filme que são George Lucas, né? A cena do cipós, que envolve até o Shia LaBeouf fazendo o estilo Tarzan, praticamente. E a marmota digital, né? a marmota digital? É, ela abre o filme, né? Todo filme de Indiana Jones começa com uma montanha é a montanha da Paramount, do símbolo da Paramount, e aí a montanha se funde com um cenário, né? Ah. Nesse último filme ela se funde com um morrinho, como se fosse um formigueiro, sei lá, uma... que acaba descobrindo ser uma toca de marmota, que esse morrinho começa a desmoronar e sai uma marmota digital, olha pros lados... Totalmente desnecessário, obviamente. Meu, sabe, agora, sabe um vídeo do YouTube, que é tipo, o olhar sinistro, assim, que rola uma música... Tan, tan, tan. Aquilo é bom, tipo, aquilo é bom. Aquela marmota é mais bem feita do que essa, velho. É aquela marmota de verdade, né, Léo? Aquela marmota não é de verdade, velho. É, de verdade. Não é possível. Tem um, Dramatic Evil... Chipmunk, né? É, exatamente, exatamente. Chipmunk é marmota? É marmota, em inglês. Aquilo é uma marmota? Chipmunk. Beleza. É marmota. Enfim, vamos acreditar no mundo aí. É marmota. Agora, eu também gostaria de defender Indiana Jones, eu acho legal, pra caralho. Que pra caralho, não. Eu acho legal pra caralho. Eu não saí do cinema assim, tipo, joguei meu dinheiro no lixo. Eu vi 3 vezes no cinema esse filme. Sério? Vi. Porra! Você comprou dos 8 do Harry Potter agora, porque você não tem o que fazer também, acho natural. Mas, porra, não, mas sério, aquela vale pela cena que ele sobrevive à explosão atômica dentro da geladeira. Sim. Aquilo vale, aquilo é maneiro. Então, aquilo é o tipo de coisa que poderia ter nos outros filmes. Ou, por exemplo, a perseguição de moto no meio do campus, e o cara sobe escada com moto, não sei o que. Isso é possível pro Indiana Jones, entendeu? Moto existe. Não, isso é o Steven Spielberg falando. Agora. Aí vem o George Lucas, pô, um negocinho ali. É. Né? Aí... E aí, cara. Colocar coisa... os macaquinhos digitais. Exatamente. Vamos colocar qualquer coisa digital. Vamos lá, velho. O que eu acho do Indiana Jones, ele é. Eu acho ele uma grande homenagem aos fãs. Não só de Indiana Jones, mas do cinema de aventura. Então ele é recheado de referências, né, cara, aos outros filmes. E há filmes que não são da série Indiana Jones, isso é muito legal. Coisas que só os fãs mais nerds de verdade reconheceram. A geladeira, por exemplo, tá ali por conta do lance de Volta para o Futuro, que a ideia inicial era fazer com uma geladeira e não com um DeLorean. Graças a Deus que mudaram de ideia. Mas o Indiana Jones tem muita gente que odiou justamente por conta disso, né? E ele tem realmente uma atmosfera um pouquinho mais artificial, né? Ele... Tem alguns filmes que me incomodam por serem bem filmados demais. E o Indiana Jones talvez seja um caso desse. Muita gente falou tipo, que nos outros ele é arqueólogo. Nesse ele vai encontrar os ETs, assim, ele não tem que... E que é uma coisa que eu adorei, cara. Eu achei muito legal ter colocado a Área 51, tudo isso. Demais. Mas... Eu não desgosto. A única coisa que eu desgosto é do ponto de vista de roteiro. Entra naquela paranoia de Hollywood que tem que agradar todo mundo. Aí tem a heroína, que é a mulher que o Indiana Jones pega. Tem que ter uma heroína pra mamãe, que é a mulher. Tem que ter heroína pro adolescente, que é o molequinho. Tem que ter uma heroína pro velhinho, que é o amigo do cara. Pô, daqui a pouco tem heroína, herói bebê, a Maísa vai fazer ponto pra fazer umas paradas pra criança. Essa coisa é foda, é escroto. Tem umas paradas que não saem pra nada. Aquela mulher ser heroína, a mulher que o James Bond, que o porra, que o Indiana Jones pega, é muito escroto. Mas eu achei legal resgatar, porque é a única personagem mulher forte de toda a franquia Indiana Jones é a Marion, né? Pô, que bosta, que aparece de no primeiro filme. É, mas porra, não. É, não, e aí por que colocaram mais um personagem, então, um herói velho? E não, sei lá, já que o filme viajou pra caramba, bota o Sean Connery de novo. Ele tentou. Cara, ele se aposentou. É. Sean Connery se aposentou, não conseguiram mudar a cabeça dele. Tentaram pra ele. Aparece em foto, né? E no roteiro que ele tinha. E olha só, eu li hoje que esse filme não aposentou a franquia. O Spielberg declarou que vai ter mais um. E o Harrison Ford tá com quase 70 anos já, né? Tá com 65. 67. Tem que correr, 5 ou 7. Até falar, 65. Tem que ser rápido, porque senão daqui a pouco não dá mais. Mas eu acho que ele ainda convence como um herói de ação, e eu acho legal que o filme incorpora isso, né? O Indiana Jones tá mais velho. Eu acho que não é nem tão herói de ação, é mais herói de aventura. De aventura, exatamente. E, realmente, eu acho que o fato dele tá mais velho também é legal, que mostra ele já não aguentando, enfim. E filme de aventura é um segmento que acabou, né? Pois é. Não tentaram reviver com a múmia, mas eu duvido que alguém defenda não. Aqui. Ah, não, mas a múmia... O primeiro eu acho legal. O primeiro eu acho legal. É divertido, filme divertido. É, beleza. O terceiro é horroroso. Ah, eu horroroso. Não percebi nem o segundo, nem o terceiro. Eu vi a cabine, é muito ruim. Enfim, vamos ao meu filme ruim, predileto? Predileto não, mas um filme ruim que eu gosto. É um filme de 2000... chamado Cara, Cadê Meu Carro? Dude, Where Is My Car? Cara, esse filme não é nem pra sessão da tarde. Não, velho. Filme engraçado, cara. Ele é feito direto pra passar na Band, entendeu? Olha, a prova de que ele é ruim é que ele tem 30% de aprovação no Metacritics, Que é até bastante, 30%. Ele é... Mas olha só como tem pessoas legais envolvidas nesse filme. O diretor é um cara chamado Danny Lehner. Ele dirigia episódios do Freaks and Geeks, aquela série que o Judd Apatow criou, que eu nunca vi, mas que dizem que é muito boa. E ele também dirigiu um filme que eu gosto bastante, que é Uma Madrugada Muito Louca, que em inglês é Howard and Kumar Go to the White Castle. Que é a mesma coisa, não é? Que o cara, cadê meu carro? Exatamente, cara. Duplas de personagens chapados. Tipo, Titi Chong, Howard and Kumar, e o cara, cadê meu carro, é um membro injustiçado dessa categoria de filmes de duplas doidonas. E tem um que todo mundo aqui gosta, certamente, que é o Segurando as Pontas, né? Do Pineapple Express. Então, é bem executado. Agora, cara, cadê meu carro? E aí tem aquele plot no final dos alienígenas. É, demais. Ah, velho. Que legal. O filme tem o Ashton Kutcher, o Sam William Scott e a Jennifer Garner, maravilhosa. E na história, são dois caras são amigos, eles acordam depois de uma baita balada, sem lembrar de nada que aconteceu, e o carro deles sumiu, e aí eles saem em busca do carro desaparecido. Uma trama bem parecida com a trama desse The Hangover, né? Se Beber Não Case, que estreia no Brasil agora em agosto, que é sensacional assistir. Mas olha, agora eu já vou mais duvidoso, cara, pro cinema. Porque se você cadê meu carro? Eu já fico atrás. Mas o The Hangover tem tipo 80% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ah, assim, tá, vou pelos outros. Dessa vez eu não vou com você, não. Mas, cara, tem uma cena que eu adoro no Cara, Cadê Meu Carro? É que eles esqueceram de tudo que aconteceu. E acordam e descobrem que tem uma tatuagem nas costas. Ele mora e tira uma camisa, por acaso. Puta que e descobrem que tem uma tatuagem. Um tatuou dude nas costas e o outro tatuou sweet. Ouve aí. Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? E é uma cena absolutamente idiota, mas eu acho engraçadíssimo. Eu tenho filmes idiotas que me agradam bastante, e esse é um deles. Ah, e outro ponto positivo pra ele é que a continuação, que nunca foi feita, o filme em inglês se chama Dude, Where's My Car? E a continuação iria se chamar Really Dude, Where's My Car? O que é genial. Enfim, a continuação, infelizmente, não chegou a ver a luz do dia. Porra, felizmente pra mim, cara. E é o filme que lançou o Ashton Kutcher, né? Depois ele fez sucesso no Dead Seventh Show. Só por isso já devia. E hoje em dia é uma celebridade do Twitter. Bom, vamos lá. Meu segundo filme, agora todo mundo vai adorar esse, Clique. Nossa. Clique é interessante. Ah, é então, interessante. Cara, eu... pois é. É um filme bonitinho, assim. É. Então vamos, vai. Só eu não gosto de Clique, então eu estou pronto para defendê-lo ao contrário. Para antidefendê-lo. Vamos lá. Cara, eu tenho nojo desse filme. De verdade, tenho nojo. É bonitinho. Eu acho legal. Olha, eu sei que o Ondei não gosta do Adam Sandler. Não, eu acho ele um... Eu acho ele um ator, assim, nota 5, sabe? Tem boas coisas. Quando entrega um papel parecido com ele mesmo, ele faz bem. Olha só Mas que legal. Ele só faz esses papéis, se eu for pensar. Então, que é ele mesmo. Então, cara, eu... Aí fica ótimo. Eu acho ele um bosta. É, cara, é porque ele mesmo é um bosta, ele é um bosta. Então, é ele mesmo, ele... Tem atores que fazem sempre o mesmo papel e que são legais, tipo Jack Nicholson, tipo o Seth Rogen, né? Esses caras são legais e são sempre iguais. O Adam Sandler é... Porém, o Jack Nicholson não é a coisa pior do mundo naquele que ele faz com o Adam Sandler no Anger Management. É, sei, é tratamento de choque. Não dá nem o Jack Nicholson salva, cara. É, cara. Mas então, cara, o Clique, voltando a falar dele, por que que eu gosto dele. Eu acho só que ele foi mal compreendido porque ele tá na prateleira errada da locadora. Ele não é comédia. Ele não é só comédia, entendeu? Ele é mais drama do que comédia. Ele tem uns minutinhos engraçados, etc. Mas ele é um filme dramático. E ele fica aquela... fazendo o cara de engraçadinho por quê, então, durante o filme, o Adam Sandler? É, porque ele é assim, velho. Porque ele nasceu assim. Cara, eu não acho que chega tanto, assim. Porque eu acho que 70% do filme, ele é realmente uma comédia. Não, ele contrário. É. Tipo, é 20% do filme, ele é uma comédia. Ah, eu discordo, cara. E depois você vai gradativamente indo pro... A história lá atrás, ela é um drama. Só que todo ele é todo tipo feito de comédia pra contar uma história dramática, mais ou menos assim. Exatamente. Que basicamente que é um cara que ele descobre, ele ganha um controle remoto mágico que ele consegue parar e acelerar e voltar o tempo a hora que ele quiser. Coisa que todo mundo já quis ter na vida, né, cara? Um controle remoto que calasse a sua mãe, tipo, mute, né? E aí o filme, ok, ele tem esse verniz de comédia, mas ele é um drama que conta aquela aquele bom e velho plot de Hollywood, que é aproveite a sua família, viva um momento e não se preocupe tanto com dinheiro, mesmo que nós que estamos fazendo, escrevendo, dirigindo e atuando nesse filme estejamos milionários pra caralho. Mas eu acho, cara, eu acho a parte de comédia dele, eu acho absolutamente sem graça, pastelão ruim pra caralho, a pior cena de peido da história do cinema tá nesse filme, e a parte de drama é um novela mexicana, dramalhão horroroso, né, cara? Que só vai tirar lágrima da dona de casa e do Léo. Ah, chorando. Ah, mas ele nem fez o Léo. Acho interessante o twist quando você descobre que o vilãozão é o demônio. Já entregando, já fudendo a experiência pra quem não assistiu. Ah, não, mas esses filmes, a gente só pegou filme velho. Por menos do que isso, o Barbas foi expulso do Twitter, cara. Mas eu achei quem pegou, quem não pegou, isso não vou mais estragar a experiência de ver esse brilhante filme. Só nesse negócio que falou da família e tal, o que é impressionante é que ele pega a Kate Beckinsale. O Adam Sandler pega a Kate Beckinsale. Que é uma coisa assim. Pô, tipo, cara, isso. É, também é surreal. É surreal. É, não. Não, mas é, ele também já pegou a Drew Barrymore. Né? E a Jessica Biel, ele dá aquela. Eu vou dar uma aceleradinha na minha lista, que eu vou citar en passant alguns filmes, que eles não são tão ruins. Mas eu queria fazer uma ode aqui, um registro pra LG. De Sacha Baron Cohen. Eu acho engraçado. Que é ruim pra caralho, mas tem duas piadas assim, cara, que eu vou contar aqui. É sem graça, mas foda-se. Eu contando. Ele tá no meio do tiroteio, aí uma gangue para e começa a atirar nele, nenhuma bala pega, até que uma bala pega de raspão a calça comprida dele no calcanhar. E quando pega, rasga a calça e você vê uma piroca escapando. No calcanhar. Cara, isso é bom pra caralho, do nada, assim, sacou? E a segunda piada, que é muito escrota, assim. Mas, cara, esse filme, ele é comparável com Ernest, né, cara? É muito adoro ruim, cara. O Sacha Baron Cohen, mas essa época dele ele não tinha aprendido ainda a fazer. Não era bom. Tinha momentos que o LG, a série de TV era bem legal, né, cara? Mas foi feita depois do filme. Depois do filme? Sim. Ah, é? Acho que não. Eu assisti esse filme, era muito novo, cara. Não, mas a série é antiga também. Mas o. E a outra piada, assim, que é muito trapalhões, é muito de Jimocó, essa coisa que tá tananana, no fundo, né? Eu já até falei aqui no podcast, ele chega assim, ele acabou de falar alguma merda triunfal e ele acha que... E os jornais do dia pegam ele assim, tipo, o herói do povo, né? Aí o presidente chama ele na mesa dele e fala assim, caralho, veja o jornal! Aí o jornal tá assim, imenso, a manchete. LG, o herói do povo. E aí em cima, pequenininho, cachorro é campeão de ping-pong. Aí ele chega pra ele e diz, veja, você acredita nisso? Meu Deus, eu não acredito como ele segura a raquete. Caralho, é bom pra caralho, cara. É bom pra caralho. Aí eu tive uma crise de riso quando assisti essa porra. Aí depois, quando eu fui assistir o filme segunda vez, assim, caralho, eu vi que o filme era muito ruim, realmente não tinha escapatória. O filme é ruim, mas tem boas piadas, né, no meio. Eu gosto da cena que ele droga toda os membros da ONU. É, né? Ele fica, tipo, os árabes e os palestinos abraçados, assim, bom. É engraçado. Pô, aqui é bom. Terminando minha listagem, eu passando, o Tiro da Pesada 3. Meu Deus do céu, que hein, confirmou a minha relação com os críticos de cinema. Porque eu abri o Globo para consultar se o bonequinho aplaudia, sentava ou dormia para escolher um filme. E eu vi que o bonequinho dormia para ver o Tiro da Pesada. E aí o destino me levou a ver o Tiro da Pesada e eu gostei. Eu tive raiva do bonequinho e caguei pro bonequinho. Então, Tiro da Pesada é emblemático para mim pessoalmente. E aí sim, agora a minha grande citação, que eu vou com tudo, moleque. Vou com tudo. Conner! Conner com o Nicolas Cage! Tu deu uma raspada de garganta, o herói careca, puta! O herói careca detonando geral com os punhos no avião que cai na puta que pariu. Eu já esqueci a história do filme. Eu só lembro que é muito ruim. Ele tá num avião que tá transportando os piores criminosos, né? E ele é o inocente careca que tá ali no meio de mullet. Sempre tem um inocente, né, que vai salvar tudo. E quase sempre é o Nicolas Cage. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Nicolas Cage, cara, porque teve um evento na carreira dele que marcou e mudou tudo pra sempre, que foi ganhar um Oscar, né? Normalmente o cara ganha o Oscar, já falei isso aqui uma vez, né? Uhum. Normalmente o cara ganha o Oscar e resolve virar um ator sério. O Nicolas Cage fez o contrário de tudo isso, né? Impressionante. Relaxou, cara. Ele, por um lado... Ele já fez aqui uma coisinha. Por um lado, eu penso assim, legal, então tô foda-se, você sabe que eu me divirto agora e foda-se. Por outro lado também, né, velho, é um ator que tinha um baita potencial, né, em começo de carreira, ele era um grande ator e que hoje em dia se perdeu em papéis patéticos. Ah, cara, eu acho que ele seria um ótimo super-homem. Velho. Ah, seria, claro. Pena que não foi ele. Você tá louco, nossa, Léo. Eu não consigo imaginar um super-homem pior. Eu gostei do Motoqueiro Fantasma, não entendo, né, até nessa meu história. Meu Deus do céu. Ah, beleza. É o seu próximo, é. Não, não é, o meu pior ainda, mas... Não, mas é o Nicolas Cage, é só pra constar. Dois filmes poderiam estar aqui, Motoqueiro Fantasma e Super-Homem, o último. Eu gosto do Super-Homem. Eu gostei. Eu odeio o Super-Homem. O Brandon Roof. Não, o personagem. Ah, o personagem. Eu não gosto. Eu achava que ia ser que plano é aquele do Lex Luthor, velho? Especulação imobiliária? É. Ele é o Lex Luthor, cara! É. Por que ele vai querer fazer uma ilha, porra? Mas o Lex Luthor, tradicionalmente, tem planos estúpidos. Né? Se eu pegar os filmes antigos, são planos estúpidos. Cara, não, cara. Um herói estúpido. Concordo com você. Mas eu acho o filme muito bem feito, cara. Muito bem pensado. Ah, velho, tudo bem. É, eu gosto. Estourou orçamento umas 3 vezes e tal. Tinha que ficar bem feito. Mas, meu, o plano do Lex Luthor é o equivalente a envenenar a caixa d'água da cidade, sabe? É patético, tá ligado? Sabe? Não rola, velho. Ah, seriado do Batman dos anos 60 tinha plots mais agressivos. Eu acho que o Super-Homem, ele é dessas coisinhas mais... Mais leves. Não, cara. O Super-Homem geralmente é invasão alienígena. Então, é uma coisa mais global, entendeu? Ah, não sei. Missões para o Super-Homem. O Super-Homem vive salvando o gatinho em cima de árvore, ajudando o velhinho a atravessar a rua. O escoteiro, né, cara? O Super-Homem é o escoteiro da América. E é o homem mais forte do mundo, ele faz isso. E aí que... Beleza. E deu uma cueca por cima da casa. Né? Imagina o Batman com os poderes do Super-Homem, né, meu amigo? Nossa, velho. Coitado dos criminosos. Mas voltando a Conner. Conner que é o único filme que o cara entra no embarca no avião com o carro e o avião no ar. Você lembra dessa cena? Isso é fantástico! Temos que entrar naquele avião, como? Não sei. Pega o carro, encaixa uma rampa, o carro vai, aí abre a porta do carro e o carro entra no avião, não é essa cena? É uma coisa sensacional, sensacional demais. Eu tô até emocionado, eu vou alugar esse filme hoje. O Conner, eu fico com vontade de ver também. Eu também, caralho! O Conner é o tipo do filme que é tão ruim, é tão ruim que ele é bom. É bom, exatamente. Próximo podcast, Conner. E o elenco cheio de caras legais, né? Tem o John Cusack, John Malkovich, o Nicolas Cage, aquele cara do Fargo. Steve Buscemi. Steve Buscemi, é legal. O elenco é bom pra caralho. É bom, cara. Estranho e isso, como sai um filme desse, né, cara? Mas eu admiro que o cara teve culhões de fazer essa cena do carro entrando no avião. Enquanto não, cara. Eu confundo um pouco o Conner com a Rocha. Que é outro filme. A Rocha é legalzinho, a Rocha é legalzinho. Não, e o mesmo carro que entrou no avião cai em cima do presídio, da delegacia e liberta o John Cusack, não é isso? É? Eles soltam o carro de cima, o carro cai reto ainda por cima. Você cai o cara nunca ouviu falar de inércia, né? Leis da vida. Já vai. Whatever. Mas era bom, quero ver colhar. Borb, sua vez. Então, eu acho que, pelas opiniões, assim, vamos ver, Homem-Aranha 3. Cara, é uma merda, é uma ofensa aos dois primeiros, cara, pra velho. Mim é o melhor da franquia. Tá maluco, velho? Aquele sério? Venom feito de borracha, velho. Aliás, pra que ter o Venom 5 minutos? Não, isso eu concordo. O maior vilão. Isso eu concordo. Do não, universo isso Marvel. Foi a Sony. Pera lá, velho. Isso não. Foi a Sony querendo ter o Venom. O Sam Raimi não queria. Mas, cara, ele colocou pra calar a boca. Tipo, beleza, vocês querem, então vamos colocar. Agora, a galera, tipo, meu. Eu adorei aquele filme, cara. Tipo, a cena dele dançando, eu acho sensacional, cara. Que isso, velho? Homem-Aranha é emo ainda, cara. Na hora que ele vira emo, né? Ele então, vira mal, meu... ele vira emo. Então, quem é emo... Quem é... Desculpa. Quem é mal vai ficar chorando pelos cantos? Vai ficar deprimido e não sei o quê? Não, cara. Ele nos quadrinhos, quando eu tava nessa fase mal e sinistra, ele matava pessoas. Não matava, não. Né? Mas... Vai. Machucava pessoas. Ele virou praticamente o Batman com superpoderes. Ele então, mas ele machucou gratuitamente. A Mary Jane, cara. Você tem que pensar, foi no coração. Na cena da dancinha com a Gwen Stacy, cara. É, ele machucou a Mary Jane. Ele machucou, tá olhando, né? Da mulher da vida dele, cara. Tem que pensar por esse lado. Não, brincadeira. Mas eu realmente gosto dessa, da hora que ele sai, que ele entra na loja... Que nossa, tá dançando cara. No meio da rua. É sensacional. Eu acho mal. Tipo, é ele é besta. O Peter Parker, ele é tonto. É. Então, mas, mal. Cara, no segundo filme, teve uma cena, vai. Não de dancinha, mas logo que ele perde os poderes e aí ele ganha autoconfiança, né? No segundo filme. E aí tem uma cena parecida com essa da dancinha, que é ele em câmera lenta, assim, andando, todo triunfal e tal, e aí ele tropeça, o óculos cai. Então, mas ele, meio ele é tonto, ele é. Então, disso, mas, cara, no segundo filme eu achei que isso foi eximiamente bem executado. No terceiro, cara, aquela. Tava fora do timing, não, sabe? Não, mas é que tá, é que ele, tava... o Peter Parker é uma besta, tipo, besta. Ele é tonto, cara, ele é um moleque, normal, moleque, né? Assim, que pega a menina mais linda do universo Marvel, que é a Mary Jane, e, cara, e ele fica, o simbionte, toda aquela coisa acontece, e ele surta. Ele sai dançando na rua, cara. Isso é pessoa surtada que faz. Pô, você nunca dançou na rua? então, lógico que já. Surtado ou bêbado. Isso significa, então, pois é. Não, e aí também a galera fica pegando pé do tipo da franjinha dele. Ah, ele é emo, pelo amor de Deus. Tá, beleza. Acho que isso é no Brasil que vão pegar que ele seja emo, cara. Eu ouvi muita gente reclamando da franjinha. Não foram os emos que inventaram a franja. É, tipo, todo mundo. Eu não gostei porque ele virou emo. Não, mas ok, sem ser emo, aí tem outra coisa, velho. O Homem-Areia não é vilão pra sustentar um filme. Concordo, mas eu acho que ele é um dos melhores personagens ali. Tá certinho. Cara, eu gosto também. Tá certinho, velho. Porque, assim, porque não é o vilão, pra começar. Como você falou, ele não é o vilão. Ele é o cara que tá fudido. Ele é aquele vilão trágico, né? É, com a filha dele que tá doente. Mas ele não, então, não sustenta história, tá ligado? O Homem-Aranha tem uma porrada de vilões, inclusive o Lagarto que eles estão cozinhando desde o primeiro filme. Ah, cara, eu sou muito mais Homem-Aranha que o Lagarto, pra falar a verdade, viu, velho? Não, que é isso. O Lagarto é muito, muito mais dramático, inclusive. O Lagarto é mais dramático do que o Homem-Aranha, talvez, mas o que eu acho assim... E ele é professor do Peter, sabe? Ele tem uma relação já com o Peter que eu acho que poderia ser... Aliás, muito esse ator é coitado dele, né? Eu tô enrolando o cara, ó, faz tempo. Pra explicar pra quem não conhece, né? Mas o Lagarto é o professor do Peter que aparece nos três filmes, né? Desde o primeiro, né? Então, mas eu não acho ruim o Homem-Aranha 3, eu acho o pior da franquia, mas eu não acho ruim. Eu acho muito ruim. Eu não acho. Agora... Eu acho que ele padece de um problema que todo mundo fala e todo mundo sabe disso e vive repetindo, que é o excesso de vilões na trama. No caso, são três, né, no Homem-Aranha. Então, são três vilões. É muito vilões. Personagem. E aí você tem três vilões, você tem o Peter Parker, você tem o Homem-Aranha, você tem o fotógrafo lá, que é o Brock, Ed, né? Brock. Ed Brock. Você tem o Venom, que é o simbionte, você tem a Mary Jane, você tem... E aí eles botaram a Gwen Stacy no meio, tá ligado? Quer dizer, é muito personagem. A Gwen Stacy, eu achei até que foi. A Gwen Stacy é a Mary Jane. É que eles parecem que então, ali eles meio que inverteram, né? Porque é que a Mary Jane ia sair. Agora. Ela ia ser o último filme dela. É coisa demais. O filme foi feito errado. É. Foi muita coisa, então, tipo, o Venom colocou o cara. Mas aí tá, isso eu gostei muito mais da participação. A Gwen Stacy, pra mim, ela é muito mais Mary Jane mesmo. Era muito mais. Rola uma química muito maior com o Peter Parker do que a Mary Jane. É porque essa menina. Como é que chama? Mary Jane mesmo? Kristen Dunst. A Kristen Dunst é uma farsa, né? Sim, no primeiro filme ela era sensacional. Impressionante, cara. É a típica menina que, se não tiver photoshopada ou fotografada com a luz perfeita, ela cai, né? Só vê na internet as fotos dela. Sim. Né? Mas no primeiro filme ela tava sensacional, cara. Era bem fotografada. A real é que o Sam Raimi mesmo não gosta muito do resultado do Homem-Aranha 3. Sim. Já falou isso, que o Venom, todo mundo sabe que tá lá por pressão do estúdio, quer vender bonequinho. Cara, estragaram um personagem que podia ter um filme só pro Venom. Cara, eu acho o Venom... Aliás, ele vai ter um filme só dele. Mas, cara, agora já foi, sabe? A gente já viu o Venom, ele já usou aquele negócio de som pra tirar o defendo pro Homem-Aranha, sabe, um reboot. Já foi. Eu defendo o reboot. Sério mesmo? Porra, velho, mas aí desperdiçar os dois primeiros filmes que foram ótimos, pois é, aí que tá, mas é o terceiro... por mais que eu goste do filme, eu entendo muito bem o que isso, o que ele causou. Como eu falei, ele foi feito errado, teve o um vilão, foi pra pressão do estúdio. Acho que se, meu, para tudo. Não, não, o reboot não precisa nem ser da história, mas pega outros atores, renova. Renova. E vai pra frente. Puta, velho, se contarem de novo a história dele. Eu acho que o que sendo não, então, picado isso não precisa. Aranha, isso que, não precisa. O que precisava que acontecer? O Hulk? É. O Hulk já passou dessa fase. Ele foi, já era picado. O rodeu, foi só contando rapidinho e continuou. Pode ser. Eu acho pode que o Homem-Aranha deveria sair das mãos da Sony e ir pra Marvel também. Sim, não, isso era o sonho, né, cara? E aí ficaria do caralho. Conectar tudo de vez. Até porque, é num filme dos Vingadores. Pode ter o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já foi dos Vingadores em períodos curtos, mas ele já foi. Né? A Sony renovou o contrato. Não é, o quarto filme já está anunciado, já tem até um teaser que foi divulgado aí recentemente na internet, que mostra o assalto de Nova York, uma sombra bem escura sendo meio que afugentada pelo sol, e aí, tipo, segundo os fãs, isso quer dizer que o Sam Raimi está tirando esse tom sombrio que teve o terceiro filme, pra voltar ao então, dois pode primeiros. Até ser um reboot assim. É. Que tom sombrio. E outra, cara. Como que tom sombrio, cara? Ah, o terceiro filme não é sombrio. Não, velho. Ele tenta ser, de alguma forma. Ok. E aí, outro asco, assim, que eu fiquei do terceiro filme, é que no segundo, os caras dão uma super deixa que o filho do JJ Jameson vai pra Lua, né, astronauta, não sei o quê. E aí, até no desenho, num dos desenhos que tiveram do Homem-Aranha, o simbionte é trazido por um astronauta. Aí eu falei, porra, o terceiro filme é isso, né? Vai vir o simbionte lá, ele salva o cara e tal. Puta deixa do caralho. Aí chega no terceiro filme e o simbionte simplesmente cai perto do Peter Parker, do meteoro, sem a mínima explicação, cara. Mas nos quadrinhos esse tipo de coincidência acontece toda hora e ninguém reclama, né? Não, uma coisa é você ser picado por uma aranha radioativa uma vez. Mas o Homem-Aranha foi criado na década de 70, que era mais ingênuo ainda, né? Aliás, uma coisa que eu defendo, mas, cara, também é um filme dessa época dele no colégio. Seria legal. Seria legal. Tipo, um reboot assim, faz esse pra voltar lá na época, depois continua. Entendeu? Mais ou menos real assim, é que daria pra se produzir um filme do Homem-Aranha independente dos outros, não. Mas pegar uma história legal de Homem-Aranha... adaptar, assim, histórias já existentes, tipo da Caçada de Kraven. É sensacional. É o que todo mundo fala, né, cara? As boas histórias já foram feitas nos quadrinhos, né? Então, leva pro cinema como tá. Sim, cara, pelo amor de Deus... Chega de duende, porque três filmes com o mesmo vilão, cara, ninguém já cansou. Aliás, dois já foi suficiente. É. Vamos ao meu próximo filme ruim que eu gosto? A gente falou de Hulk, eu lembrei agora. Hulk 2003, o Ang Lee, que eu gosto. Eu também, eu apoio. Tava na minha lista, deu branco, eu não botei. Eu tô contigo. Boa, eu gosto, obrigado. É bom, é bom. Eu acho que eu gosto. Mas enfim, não é dele que eu vou falar, é de um pior, mas que pra mim eu gosto. Que é Godzilla. Cara, que Jurassic Park feio, velho. Ele é... Jurassic Park 1 é legal, aí o 2 é uma merda e Godzilla é tipo o 2 piorado. Cara, o Godzilla, eu não sei nem como defender ele. Eu sei, o filme é muito ruim. Mas ele exerce sobre mim uma fascinação, alguma coisa, eu não sei o que, que tem ali. É a música do Jamiroquai. Que o filme passa, eu paro e assisto. Eu não consigo não assistir Godzilla se estiver passando na minha frente. Deve ser a música do Jamiroquai. Eu não sei, cara. Eu não tenho nenhuma relação com o Godzilla original do Japão. Não vi os filmes antigos. O Godzilla tem o Matthew Broderick, que sempre é um cara simpático de você ver na telona. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei explicar o que me atrai em Godzilla, mas ele exerce uma fascinação em mim que eu não consigo não ver. Porra, eu acho cara, divertido. Eu sei várias coisas que não me atraem naquele filme, velho. Então vai. o visual do filme, né? Ele é mega estranho, assim, ele é mega forçado. Teve aquela coisa do pessoal, não, vamos revelar a cara do Godzilla até 10 minutos pra acabar o filme. E aí, velho, você vê um filme inteiro de monstro, ou melhor, 90% de um filme de monstro, sem aparecer o monstro. Mas assim, aparece o rabo do monstro, aparece o pé do monstro, aparece a mão do monstro. Todo mundo vira assustado e, oh meu Deus, que bicho feio! Cadê a cara dele? Realmente. Mas no final das contas, o monstro foi bem criado, assim. Ele remete ele só tem bastante. Não, ele remete bastante ao Godzilla original. E ao mesmo tempo ele é bem feito, é legal. Ah, cara, é tipo um dinossauro com... Não é um cara de borracha. Com cavanhaque, sabe? Não é um cara vestido com roupa de borracha. O que eu acho que ele ia ser mais legal, né, de Godzilla... Feito quando? Acho que em 2000? É, não, 98. Em 98 que... não dá mais pra ter roupa de borracha, né? Pelo amor de Deus. Ah, você que pensa, cara. Vai ver como é que é os Godzilla do Japão até hoje, velho. Os caras fazem roupa de borracha e pé de papelão, malandro. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer igual a Álvaro fez, né? Vou fazer um ampassant aqui de alguns... Ah, agora vai ser a última rodada. Essa é a última rodada. Então, Ligado em Você, que é um filme de gêmeos siameses e tal. Tem a sua graça. Eu ouvi um monte de gente malhando esse filme e pra mim, cara, ele não chega, obviamente, ao nível de Debbie Lloyd. É, mas ele não é quase, sabe? Eu acho ele muito respeitável. Não é nenhum Amor é Cego também. Exatamente. Ele é respeitável e tal. Ele é firmeza. Eu adoro o ponto de vista até os últimos 15 minutos. Se você não viu o ponto de vista ainda, que é um filme com Jack Shepard, esqueci o nome dele. Dennis Quaid. Matthew Fox. E cara, se você vê que tá faltando 15 minutos pra acabar o filme, você para, levanta, sai. E você vai sair com um filme excelente na sua cabeça. E aí você cria um bom final, né? Exatamente. Aí você imagina um final da hora e tá beleza. Filhos da Esperança, que um monte de gente sensacional. Eu não vi ninguém malhar esse filme, não, cara. Porra, cara, teve negócio. Tanta gente que falou, ai, mas que plot idiota, não tem mais filho. É maravilhoso. Né? É do Afonso Cuarón, e tem uma cena em, como é que se diz, quando você não para de filmar? Plano sequência. Tem um plano sequência maravilhoso desse filme, longo pra cacete, do os rebeldes atacam o carro deles, é muito legal. Porra. Bom, outra comédia que eu amo e é muito mal compreendido é O Pentelho. É, eu também gosto. Que é um humor, meu, muito... Negro. É, muito negro, muito ruim, assim, e é um filme... Saiu na época errada, ele saiu na época do ápice do Jim Carrey fazendo careta, e aí todo mundo tava esperando um Máscara ali, e, vamos ver ele fazer careta! E ele não faz careta, ele faz piadinhas, sabe, do nível da funéria, e é mó legal, velho. Não, e ainda mais o título, né, brasileiro, O Pentelho. O Pentelho, meu. Em inglês ele chama Cable Guy, né? É que em português a tradução ficaria meio precária, né? O cara da TV a cabo. É, o técnico da NET. Seria foda, tá ligado? Era multicanal. É, multicanal. A Vila, que é um filme que eu acho fabuloso, porque eu não sabia o final, então, meu... Na hora que... Pra mim foi uma surpresa 100%, assim, quando eu vi que os caras... No meio. Não, tudo bem. É um eu não filme... peguei, é, eu realmente. Eu não pesquei, eu já me falaram isso também. Agora também nem lembro do filme. Mas não. Eu acho que o grande mistério do filme é o monstro, que ele é revelado no meio. Não, o grande mistério do filme é que eles não estão... Eu acho que eu posso estar falando errado, porque eu assisti uma vez no cinema, eu lembro que eu fiquei puto, fui na cabine e teve lá, tive que assinar um termo que eu não ia revelar o final do filme em hipótese alguma. Puta, deve ser sensacional. Eu vejo aquilo e fiquei puto, só assisti aquela vez. Não, o grande final surpresa da Vila... Na verdade, tem dois finais. Pra você, o duas final... Surpresas. Pra você, lembrei, o final já importante... Já lembrei. Ó, spoiler total. Se você não assistiu a Vila, depois de ouvir esse podcast, não vale mais a pena. Não é nem adianta aí. Fudeu. Mas é assim, o primeiro, abre e fecha aspas, final... É a história do monstro, que é revelado que o monstro é uma farsa, tal, que é uma pessoa vestida de monstro. Beleza, aí realmente você fala, caralho, ele já contou o final, mas tem uma hora de filme, falta outra uma hora. Mas aí o final mesmo é você descobrir que os caras estão no presente. No presente, Isso foi do caralho, entendeu? Eu já brochei com o monstro, porque eu tava esperando o monstro. Então, mas é porque você achou que o final era do monstro, o final não era do monstro. Não, é que pra mim o filme desde o início... Ele só era vendido como o monstro que um vive... Um filme de monstro, O monstro que vive rodeado. E era, isso eu queria saber, qual era a do monstro? Ele foi vendido com isso. E eu fui nessa. Então, e na hora que ele revelou ali no meio... Beleza, então, valeu. Mas, então, eu acho que esse foi o erro do filme geral. Porque o filme realmente foi vendido como um filme de monstro, como um filme de suspense, de terror e tal. E não é, sabe? Ele é... Aliás, é muito errado, às vezes, o pessoal... Ele é mais encamado, vendem os assim. Filmes, que você vai esperando uma coisa e o filme se torna ruim... Pela expectativa. Um exemplo muito recente é o... Eu vi ontem, de novo, o trailer do Harry Potter, quando eu fui no cinema ontem, assisti A Proposta com a Sandra Bullock. E é muito legal, aliás. Ah, é? Surpreendentemente é legal. Não é muito, é legal, divertido. E aí, o trailer de Harry Potter, eles tratam o filme como o mal invadiu o seu mundo. Os bruxos, o Voldemort, não sei o que, vão atacar o mundo real. E aí tem aquelas cenas da ponte no mundo real, no mundo dos trouxas. Eu já tinha visto o filme, cara... Quem vê aquele trailer pensa, caralho, que da hora, né, velho? Você vai ver o Harry Potter agindo no mundo dos trouxas. E isso ocupa 2 minutos do filme. Sim. E não é nada. Então, quer dizer, vender o filme errado, você cria expectativa errada, é muito danoso pro filme. E outra coisa em relação à vila, e o Shyamalan sofreu muito com isso, ele, desde o seu sentido, ele se sente forçado a ter sempre um final surpresa. Né? E isso. Então, mas a vila, eu acho que ele conseguiu. Pra mim, eu acho que a vila. Sino, tá empatado com Sinais, sabe? Com. Pra mim, de filme top do Shyamalan. Isso aí você tá equivocado. Né? Porque o Avila. Porque o Avila ele tem um plot twist, entendeu? Que é essa coisa do. Tipo, o plot twist do monstro não ser um monstro e depois um plot twist da, não, mas eu acho que assim, do mundo real. O mundo real não era tão importante ali dentro. Caralho, era muito mais importante, porque o tempo todo você achava que era uma vila medieval e não sei o quê. Então, e... mas é. Não, é. Ah, tá. Nossa, pô, legal, concordo com você, mas acho que toda a graça do filme inteiro ele se passa contra o monstro. É tudo o monstro. O filme inteiro, no final tem esse negócio. Foi um brinde, digamos assim. E ainda tem o plot twist, que você acha que o monstro vai ser desmascarado e que aquela sociedade vai ruir e não sei o quê, e no final das contas não. É a mina cega que vai pro mundo real, a gente descobre que ela foi pro mundo exterior, não sei o quê, mas ela volta não sabendo de nada. E a vila continua. E quem vende os negocinhos pra ela é o próprio Shyamalan, que parece um reflexo. É, exatamente. Agora, é que a real é que a vila exige um pouco demais do espectador. Ele é vendido como um filme de terror, um filme de monstros, como o Bob estava falando. Só que na verdade ele é uma grande. Né, tem que lembrar que ele é um filme pós 11 de setembro, então. Ele é um filme pós a paranoia americana com o exterior, com o terrorista, com proteger as suas fronteiras, essa paranoia com segurança nacional. Então, e o filme é uma metáfora para isso, né? Os caras que se isolam numa vila isolada, se isolam numa vila isolada. Que frase ótima. Para se proteger do estranho, do exterior, do, né? Quer dizer... Então, eu acho que aí é você exigir um pouquinho demais que uma virada final de localizada nos últimos 5 minutos de filme vai fazer com que o público entenda isso, né? Eu só entendi porque eu li sobre isso em algum lugar. Se eu tivesse falado agora também, beleza. Muito bem. Bom, mas aí, a vila era só um dos ampassãs. O filme realmente... Ah, é? que eu sei que é ruim... Eu não sei nem se vai dar tanto pano pra manga quanto a vila, mas que eu sei que é muito ruim, mas pessoalmente eu adorei. Foi Mestre dos Mares, que é um filme do Russell Crowe, quer dizer, com o Russell Crowe. E o filme é todo errado, sabe? Porque. Eu não Porque vi ele esse. Tem Charles Darwin no navio, indo pra Galápagos e não sei o quê, mas. Ele... Darwin? Darwin. Ah, Charles Darwin, o biólogo, sim, né? Que escreveu Pai da Teoria da Evolução. E aí, só que ele é todo fanfarrão, e ele é um cara, sabe, gente boa, assim, e, tipo, não dá pra imaginar que o Charles Darwin era assim, sabe, foi pra Galápagos num navio pirata, praticamente. Mas esse filme, o tempo todo, ele trata de um assunto que eu curto particularmente, esse é muito particular mesmo, que é coisa de navegações e canhões e essas brigas com navios e tal. Tá aí o interesse que eu não conhecia. É uma coisa, meu, muito de nerd e tal. Enfim, eu comecei essa paixão com Shogun, que tinha um seriado que talvez vocês conheçam, mas o seriado é uma bosta forte. Não é um livro, Shogun? Ah, então, sei! Tem um seriado... O Richard Chamberlain. Tem um filme... Ué? Eu não lembro, cara. E, mas, ou esse assim, é Pássaros Feridos. O filme é uma bomba. Mas o livro é muito foda e me fez ficar meio apaixonado, assim, pelo assunto. E nesse, né, no Mestre dos Mares, tem algumas perseguições de barco que os caras demoram dias pra conseguir posicionar um barco com a lateral dele virada pra proa, pra popa do outro barco, pra conseguir disparar um canhão num dia. É. E aí todo aquele perreio e boa parte dos marinheiros mais tirando água de dentro do barco do que fazendo qualquer outra coisa. E isso no filme é muito bem caracterizado. Apesar de toda a parte humana ser jogada no lixo, tá ligado? E o roteiro também não tem nada a ver com nada, mas... Eu não vi, eu não tenho como opinar. Isso é bem legal do filme. É um mas filme... eu não lembro desse tão malhado assim na época do lançamento. Foi porra, indicado cara. Ao Oscar, alguma coisa? Indicado ao Oscar? Acho que teve indicação assim. Nossa, indicação, velho, não, não dá, cara. Efeito, alguma coisa assim. É, ah, tá, de efeito, técnica, não, de efeito assim. Pode até ser, porque... Não, é. Ok, tem umas tempestades, algumas coisas assim que... É igual o Walter Ward, os caras gastaram bastante com conta d'água pra fazer o filme. Agora o duro é você, tipo, aguentar num filme uma perseguição que dura um dia. Isso né? que eu ia falar. Entendi. Se isso realmente aconteceu no filme, entendi porque todo mundo malha. Sem assistir, não deu pra entender. Porra, nos livros isso são 200 páginas. Nossa. Pra você manobrar o barco e ficar na posição certa e dar um disparo e afundar ele. Nossa, que merda de guerra que era aqui. O meu é um complemento, já minha vez, é um complemento, uma parte, para essa menção honrosa, a Waterworld. Onde não Kevin é possível, Kessler, cara, que você gosta desse filme, eu velho. Acho interessante, Kevin Costner de guerras. entendo cenas de sexo com a menina que é a vice da Sharon Stone em Instinto Selvagem. Você lembra disso? Vice? É, ela é a morena que o Michael Douglas deixa sei. De pegar pra pegar a Sharon Stone. E é um talento não reconhecido. E ela é, tem ali mas, cara, um brilho pontual. Mas, cara, a Sharon Stone só foi reconhecida por uma parte que não aparece na 3x4, entendeu? A partir desse filme. É verdade. Mas só pra fazer justiça, sabe? É por isso que ela ficou reconhecida. A moça, que eu não sei nem o nome. E também tem umas cenas de ação que eu acho legais. Cara, eu vi o Waterworld quando eu era moleque e eu nem lembro direito. Nossa, velho, é muito Poxa. Cansativo. Ele bebe filme, mijo, cara. Isso é legal. Não, então, isso é legal. Eu já até acho que. O cara do A Prova de Tudo também, né? Eu acho que eu até já falei disso nesse podcast, que pra mim o Waterworld podia acabar nos primeiros 5 minutos. Isso. Que tem assim que terminar os créditos iniciais. Não, então, que tem uma cena que passa, acho que junto com os créditos mesmo. Que é o cara mija numa máquina, tem todo um processo lá, gira alavanca, não sei o que, a máquina faz mó traquitana pra espremer umas gotinhas de água que o cara bebe e lambe os dedos e tal. Mas é só essa cena, o resto é uma embromação do caralho, é aquela coisa, ai, seja politicamente correto, não derreta as nossas calotas polares, mas de uma forma tosca, sabe? O Waterworld é apontado por muitos como o pior filme da história, né? Isso é interessante, por isso que não pode deixar de ser mencionado. Mas agora eu vou para a minha opinião sincera, derradeira, é meu último voto aqui, né? É isso aí. Sim. Eu tenho que arrebentar agora, garoto, eu tenho que arrebentar. Então meu voto vai para... Vibrem! É Rufem os tambores, né? Sim. Rufem os tambores! Escape from LA, o grande clássico desse podcast. Snake Plissken de novo. Eu achei que você ia esquecer, cara. Não, vou fazer todas as piadas de novo. Ele surfa a maré morto. Ele atravessa uma ilha de Asa Delta. E que você vê os fios da Asa Delta. Sacou? A Asa Delta levando. É a Asa Delta pendurada num fio de aço e você vê efetivamente. E caralho, ele faz aquela cena ridícula que ele tem que acertar. Como é que é? 20 cestas de 3 pontos em 2 segundos. E ele consegue ainda pagando pau pra princesa. Ele, tipo, Mario Bros, assim, ele joga e olha pra mulher. Aí vai, joga, aí vai, vai. É o monstro. Eu quero comentários do blog, tem um cara que assina como Snake Plissken. Eu quero este homem agora se manifestar, é muito importante. E pronto, eu acabo aqui. Não, quando eu coloquei no Twitter que o tema era esse, alguém se manifestou. Certeza que o Álvaro vai falar do Snake Plissken. Snake Plissken é o meu wash nesse momento, minha mãe. Eu estava quase dormindo aqui. Snake Plissken, pronto. É engraçado que o Fuga de Los Angeles é um filme realmente muito ruim, que eu não gosto. Mas o original, que é o Fuga de Nova York, que é o primeiro, dos anos 80, é legal pra caramba. É legal pra caramba, né, cara? Sim. É meio trash tudo, mas é divertidíssimo de assistir. E lembrando a piada, ele surfa a maremoto. Eu falei isso. Surfa a maremoto. Falou. Bom, eu não tenho mais muitos... Que eu posso citar, mas eu não acho... Você falou Motoqueiro Fantasma, velho. Verdade, né? Pelo menos uma menção honrosa. Vale pela cena. Eu discuti esse filme hoje, porque saiu no Omelete que ele tá pensando em refilmar o Motoqueiro Fantasma. Nossa. Não é nem fazer o Motoqueiro Fantasma 2. Não, ele já deu reboot no primeiro. Tá de novo. Vamos ver se agora vai, né? Agora vai. Mas tem uma cena que é maneira. Quando a moto pega 90 graus ao prédio. É, aí ele mete a corrente gruda no prédio, ele puxa, aí ele consegue manobrar a moto. É maneiro pra caralho. O trailer já vai no filme. Você vê o trailer e foda-se. Já não, eu achei o filme desse, tipo, divertidinho. Eu não esperava mais nada do que aquilo. É verdade, mas, é verdade. Beleza, obrigado. Nada, é que eu gosto do Motoqueiro Fantasma dos quadrinhos. É, então. Assim, aí é, eu tipo, nunca li nada dele, então beleza. Pra mim foi só um filme normal. Tá. Mas enfim, eu gosto do Menina dos Olhos quando a gente fala mal. O Kevin Smith, Jersey Girl. Eu não gosto. Pois é. Muita gente, fãs do Kevin Smith, eu sou fã, idolatro o cara. Alopram. Também. Alopram esse filme, tipo, como se fosse a coisa pior do mundo dele. E eu falo que é uma questão de você querer ter. É a coisa de ter filho que muda tudo ali. Qualquer moleque nem quilo. Qual que é o Menino dos Olhos? Benéfica, Liv Tyler, com a Jennifer Lopes no começo. Pô, enfim, não tô lembrado. É que ele tem um filho, a mulher morre, e ele tem que criar a menina sozinho, em resumo é isso. Não é, é o paizão isso. Não, enfim, eu, todo mundo fala mal desse filme, mas eu adoro esse filme. E tem também o Império do Besterol contra-ataca. Boa lembrança. A galera normalmente odeia, mas eu acho sensacional aquele filme. Boa lembrança. E Dogma também. Dogma também. Não, o Kevin Smith é um cara legal de forma geral. É, eu gosto pra caramba dele. Pô, Dogma eu achei chato pra caralho. Que é isso, cara. Então, é muito gente mete o pau. Eu achei muito chato, velho. E até quando ele imita o Jerry Apatow, ele é legal, né? No Pagando o Bem que Mal Tem, lá o Zack and Mary Makes a Porn. Sim. É. Eu fui bem legal também. Tá, então os meus últimos, né? Aqui, eu vou deixar, como todo mundo fez, passar, ampassar aqui os mais... os menos polêmicos. Eu gosto muito do A Ilha, filme do Michael Bay. É que da Ilha a gente já falou aqui. Falamos bastante sobre ele, quando a gente falou de Michael Bay, filme com a Scarlett Johansson de macacão branco, o que vale qualquer ingresso. Mas, opa, não sei se vocês falaram isso, porque eu não ouvi esse Michael Bay, porque Michael Bay eu tenho um certo... Mas o simples fato de nesse filme, agora é sério, gente, a Scarlett Johansson queria tirar a roupa nesse filme. Ela queria. Você tá brincando? É sério. Tem uma cena, acho que de sério, que ela tá de sutiã, eu não assisti o filme. Ela falou, tudo bem, eu pago o peitinho, ele falou, não, não. Melhor, porque não. Tem que ser o PG-13. Meu era Deus censura. Do céu, né, cara? Ela não ficou. Acho que belíssimo extra do DVD seria isso? Que velho, seria excluído. Não, e aliás, que eu ofensa que há em se mostrar um peitinho, né? Não, eu acho que, às vezes eu acho muito mais ofensivo mostrar um menino sutiã na cena de sexo, tipo, é óbvio que não acontece aquilo. É, todo mundo sabe. Meu irmão, se eu tô com essa cara de mas você não vai tirar. Aí você não tinha nem a roupa, você tá com pressa. Vai o que tiver ali. Você não vai tirar a camiseta, tudo, vai ficar só de sutiã. Entendeu? Isso não existe. É o cúmulo da preguiça, né? Você tira a roupa toda. Ah, tá beleza. Sutiã. Tão bonito. Integrado. É igual o par de meia, que sempre sobra. Tá? É. E um que, pra fechar, que eu gosto muito, que também é muito criticado, é um filme chamado Não É Mais Um Besterol Americano. Puta que pariu, velho. Não tem a mínima graça esse filme. Ah, velho, na boa. O filme é engraçado pra cara. Não, em inglês ele chama Not Another Teen Movie. Ele é uma comédia... Ele é como se fosse essas comédias de escola, de universidade, que seja... americana, adolescentes, mas tipo parodiando todas essas comédias, assim. Ele é um dos poucos filmes de paródia que eu gosto. Sim. Ele é uma metacomédia, exatamente. E tem uma cena que eu acho maravilhosa, que a mocinha do filme, ela chama Jane. Então ela é tipo a feinha da escola, o pai dela é um escroto porco, mas feinha por quê? Peraí, não, agora... Puta, confundi esse filme com outro. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso, velho. Ele é maravilhoso, mano. E aí, tipo, primeiro que assim, ela é a mais feia da escola. Todo mundo xinga ela de feia. E ela é uma puta gata, só que ela tem o rabo de cavalo e óculos. Tipo um super-homem. Isso a transforma no maior, pra mulher mais feia do mundo. E aí, os caras, tipo, o bonitão da escola... Fala, ó, aponta qualquer uma aí que eu vou pegar, pode ser a mais feia que for. Aí o cara, tipo... Aponta pra uma anã. Aponta pra gêmea siamesa. Não, essa não é feia o suficiente. A gêmea siamesa, não, essas também não. Aí aponta pra ela, ele... Nossa, é... E aí ela chama Jane, né? E ela tá fazendo aula de cheerleader, né? Aula de cheerleader, treinando. E ele vai fazer uma declaração pra ela. Então ele leva uma guitarra, um daqueles... Amplificadores. É uma paródia daquela cena do 10 coisas que eu odeio em você. E vai fazer uma serenata pra ela durante o treinamento. Só que ele canta assim: Jane's got a gun. No que ele fala isso, todo mundo: ela tem uma arma! Aí sai todo mundo correndo e os seguranças em cima dela. Cara, é muito bom. E essa menina é que tem o clipe do Marilyn Manson, que é até a... esqueci o nome da música. Com ela? Que é a trilha desse filme. Ah, é verdade, do Tainted Love lá. Isso, e ela aparece zoadinha no começo e vai melhorando com, até ela chegar na piscina com o Marilyn Manson, aí fica... É. Enfim. Não, cara, a piscina me lembra uma cena ótima desse filme, que ela tá toda maluca lá na última festa, né, de formatura, festa da piscina lá. Aí ela se joga na piscina, aí ela sai toda molhada da piscina e vem a gostosona padrão tirar uma com ela, né? É, mas você acha que só porque agora você soltou o cabelo, não sei o que, que você pode pagar de malandra e tal? Vai se ferrar, ela pega uma garrafa de água e joga em cima da mina que já tá toda molhada, né? Ele sai chorando, desesperado. Fui molhada. Olha, você que gosta de comédias adolescentes idiotas, eu recomendo fortemente esse filme. É Beer Fest, que é um filme de uns caras que vão pra uma competição de cerveja na Europa, que é engraçadíssimo. E Eurotrip. Puta, Eurotrip é maravilhoso. Cara, Eurotrip é aquele do... passa no Telecine direto? Passa pra caralho, é. Que os caras... Nossa, essa cena... Me excuse. Vamos apagar a luz agora. É, o cara vai pra... Excuse! Sensacional. No Eurotrip, o cara tá chavecando... Ele conhece uma mina pela internet. É que ele vai ser torturado se souber a palavra em alemão pra mulher parar. Exatamente. Esse mesmo. Esse mesmo. Engraçado pra cara. Enfim. Esses são alguns dos filmes ruins. Eu coloquei no Twitter aqui uma pergunta: qual desses que a gente falou que é o pior, né? Como não são todos caracterizados assim, só 140, eu coloquei 4, um de cada um da gente. Então, clique Godzilla, Homem-Aranha 3 ou Con Air, qual deles que é pior? O R. Pedrosa Neto diz: mega desafio escolher um desses, mas fico com Godzilla ou Con Air. O que a gente vai ganhando leva meu voto. Ele votou em branco, né? A Ana Carolina: clique é lindo, que injustiça. Ai, viu? Deus. Ela tá comigo, velho. Ela gosta desse filme, apesar do que todos dizem. O Edson Oliveira: Godzilla sem dó. A Thaíti Keller, Thaís Keller, minha amiga: Godzilla, Oficial Rory. É, Homem-Aranha 3, com certeza. Shisui: Godzilla. Mona Silva: talvez Homem-Aranha 3 seja pior, porque o primeiro foi muito bom e conseguiu estragar a franquia. É um terceiro filme. Renata Bianchi: Godzilla. Marcela MB: Con Air. É, Luiz Marim: Snakes on a Plane é melhor. Snakes on a Plane é sensacional, cara. Nossa, como eu não lembrei disso? É um filme que todo mundo... É o pior filme do mundo. É horrível, mas é muito bom. É maravilhoso, cara. Tipo, você tá no avião, cobras começam a te atacar. E elas fazem os ataques... Pode acontecer a qualquer... Cara, não, é sensacional. Os caras começam a transar no avião, vem a cobra e dá um... morde o mamilo da menina. Opa, cara, é sensacional. O outro pega o pito, cara. É lindo esse filme. As cobras escolhem justamente os lugares mais... Cara, tipo, é bizarro. E tem o Samuel Jackson, que tem cota pra filme em Hollywood. Todo filme tem que ter o Samuel Jackson. Falando uma cena que... Aliás, esse filme eu acho que ficou tão assim, porque teve uma cena, ele fala: enough is enough, the motherfucking plane. Motherfucking snakes on the motherfucking plane. Isso foi divulgado antes, censuraram. E aí, na época, tipo, os fãs... A galera, tipo, como essa cena não vai estar no filme? E começou, cara, até por isso que eu comecei a gostar. Se não me engano, é... I want this motherfucker snakes out of this... É, eu não lembro agora o que era, mas enfim, ele pega no dia clareando. Então, bom, cara, o filme... O avião é salvo por um maluco que tá... Que ele aprendeu a pilotar no PSP, cara. É sensacional. É sensacional. Assista. Assim, é ruim. É ruim, mas é sensacional. Pra fechar esse podcast de forma digna, vamos, pra tirar a dúvida também, colocar essa frase maravilhosa de Samuel Jackson. Queria agradecer a presença do Borbis aqui. Opa. Está convidado para aparecer sempre que quiser. E agradecer a presença do Álvaro, que resolveu sair das catacumbas obrigado. Cariocas e aparecer por aqui. Se eu fui expulso agora, se tiver uma manifestação, realmente era melhor sem o Álvaro. Há sempre essa chance, mas enfim. E semana que vem eu não estou aqui. Vou tirar uma semana de férias.